se sujeita ao poder que vem de ti, pois não há autoridade que não seja ordenada aqui. Faz o bem e não temerás a voz que traz temor. Nela um ministro de Deus que é somente amor. Amar ao próximo como a mim mesmo é o cumprimento da lei em teu eterno abraço. Desperta a alma do sono profundo, veste a luz do Senhor e brilha neste mundo. Não há mal que resista ao amor que vem de ti. Em honestidade andemos na luz que nos faz ver. Rejeitemos as trevas que não podem prevalecer, pois em ti encontramos a vida florescer. Amar ao próximo como a mim mesmo é o cumprimento da lei em teu eterno abraço. Desperta a alma do sono profundo, veste a luz do Senhor e brilha neste mundo. E quando o dia chegar, veremos a salvação. Com as armas da luz, lutaremos em união. Não temeremos o mal, pois em ti somos livres. Teu amor nos sustenta e em ti sempre crives. Amar ao próximo como a mim mesmo é o cumprimento da lei em teu eterno abraço. Desperta a alma do sono profundo, veste a luz do Senhor e brilha neste mundo. Amar ao próximo como a mim mesmo é o cumprimento da lei em teu eterno abraço. Desperta alma do sono profundo, veste a luz do Senhor e brilha neste mundo. Português em worship, concebi.